Panorama Agrícola para 25 de janeiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 25 de janeiro. Noite de lua cheia e este é o Panorama Agrícola. O ditado do programa de hoje é: a vida é feita de escolhas. O programa traz hoje uma entrevista especial sobre o queijo artesanal serrano, lançado livro na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para conservar o aipim por mais tempo, descasque, lave, seque bem e guarde no congelador em saco plástico. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola de hoje conversa com o engenheiro agrônomo Ulisses de Arruda Córdova, da EPAGRE em Lages. E o assunto é o livro Queijo Artesanal Serrano, séculos de travessia de serras, mares e vales. A história nos campos da Serra Catarinense. Ulisses, qual o conteúdo desse livro? O conteúdo do livro trata basicamente de resgatar, recuperar a história desse produto tão importante aqui para a Serra Catarinense. Uma história que tem mais de 200 anos e que não havia ainda nenhum registro, nenhum documento desse produto, como ele começou, de onde, qual a sua origem. Ou seja, toda a história que envolve o queijo serrano, que hoje ele tem importância muito grande para toda a região da Serra Catarinense. Ulisses, e esse livro, Queijo Artesanal Serrano, faz parte de um projeto maior? Não, exatamente. Nós temos um convênio com dois ministérios. O MAPA, Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, e também com o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e também com a FAPESC. Que nós temos um grande projeto, que o objetivo é buscar uma indicação geográfica para o queijo serrano, além de caracterizar, certificar e legalizar esse produto. E uma das metas do projeto com o MAPA é escrever a história do queijo, que também é uma condição para se obter uma indicação geográfica. Então, ao lançarmos esse livro, nós estamos recuperando a história, a cultura desse produto na região, mas também cumprindo uma das metas do convênio com o Ministério da Agricultura. Bem, Ulisses de Arruda Córdova, a história do queijo artesanal serrano remonta a que época? Olha, nós temos os registros, o registro mais antigo é de 1831, mas provavelmente o queijo começou a ser fabricado aqui na região serrana, mesmo antes da fundação de Lages. Lages foi fundada em 1776 e as primeiras fazendas se estabeleceram aqui em 1730, e eram todos portugueses, e os portugueses já tinham um grande conhecimento de como fabricar queijo. Então, certamente, quando os portugueses se estabeleceram aqui na região e começaram o trabalho com pecuária, a economia era basicamente pecuária, gado de corte, e esse gado, quando eles já chegaram aqui, já estava na região, antes mesmo dos portugueses, começaram a domesticar esse gado, certamente começaram a produzir queijo serrano. Embora, assim, o registro que se tem, o primeiro registro é de 1831. Mas nós consideramos que o queijo tem pelo menos dois séculos de existência aqui nessa região. Ulisses de Arruda Córdova, da EPAGRE. Atualmente, Ulisses, quantas famílias produzem o queijo artesanal serrano? Esse é um dado muito importante. A EPAGRE entrevistou já em torno de 800 famílias, mas se estima que pelo menos 2.000 famílias comercializem esse produto na região. E que pelo menos 4.000 famílias produzam esse queijo. Então, a estimativa hoje é que essas 2.000 famílias que comercializam gerem uma renda em torno de 14 milhões anuais na região serrana. Porque tudo que é produzido é comercializado. E em algumas épocas do ano falta o produto na região, ou seja, a demanda é maior do que a fabricação. Ulisses de Arruda Córdova, da Epagri. Na sua avaliação, quando será possível o consumidor comprar um queijo com essa indicação geográfica? Queijo artesanal serrano. A indicação geográfica é um selo de qualidade, um reconhecimento concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. No próximo ano, 2011, nós pretendemos entrar com a solicitação de indicação geográfica. Aí o INPI, que é esse Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, vai analisar todo o processo. Todos os passos que estão sendo executados no projeto é nesse sentido. Mas também nós estamos muito preocupados com a questão de legalizar esse produto. Por isso nós estamos trabalhando com o Serviço de Inspeção Municipal e o SUASA, que é um serviço novo de inspeção que está sendo implantado aqui na região serrana. Muito bom. Bem, Ulisses de Arruda Córdova, e com relação ao livro Queijo Artesanal Serrano, bibliotecas, escolas públicas terão acesso ao livro? É praxe da EPAG e mandar um exemplar para cada biblioteca. Nós pretendemos aqui distribuir para as escolas municipais da região, porque é um produto um produto tipicamente regional, né? Aqui somente é produzido nos municípios da Mures, o GT3, no planejamento da EPAG. Então nós pretendemos distribuir essa publicação para essa biblioteca, para essas escolas, até para que os alunos conheçam a história desse produto, que desperta um grande interesse na região toda. E hoje é considerado o maior projeto social da região, justamente esse projeto Queijo Artesanal Serrano. Bem, você falou em Amures, Associação dos Municípios da Região da Serra Catarinense, mas quando se fala em queijo artesanal serrano como indicação geográfica, pega também a região do Rio Grande do Sul, onde o queijo é produzido? Exatamente. Aí tem alguma discussão, porque todas as indicações geográficas concedidas no Brasil hoje, nenhuma delas foi concedida a mais que um estado, para um único produto. Então, isso foi ser estudado pelo INPE. A nossa proposta é que seja uma indicação geográfica única, pegando os municípios aqui da Mures e mais 14 municípios dos campos de cima da Serra do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma questão que vai ser definida lá pelo INPE. Se ele vai conceder uma indicação geográfica para cada estado ou se vai conceder uma única indicação geográfica abrangendo os dois estados. O projeto é em comum com o Rio Grande do Sul. Ele é separado simplesmente por questão orçamentária, ou seja, o Rio Grande do Sul tem seus convênios próprios e nós temos os nossos convênios para execução do projeto. Mas o objetivo é o único, o projeto é executado em parceria. O que nós fazemos lá, eles fazem aqui, e o contrato também é verdadeiro. Eles estão avançados em algumas etapas mais avançadas, nós em outras etapas mais avançadas, inclusive na parte de publicação, que nós já temos um segundo livro praticamente pronto, que deve sair o ano que vem, que trata também somente do queijo serrano, que é o cumprimento de outra meta para buscar a indicação geográfica. Ulisses, quantas pessoas ajudaram você na confecção do livro? Não, na verdade, assim, autores principais, autores que constam, são 8, né? São todos extensionistas. Na verdade, eu sou pesquisador, mas os demais são extensionistas que atuam no projeto. Embora, assim, quando a gente resgatou a história do queijo serrano, nós visitamos todos os municípios, entrevistamos pessoas em todos os municípios, os 18 municípios da Mures. E durante essas entrevistas foram organizadas, melhor dizendo, pelos extensionistas locais. Então, embora tenha esses 8 autores, mas também tem a contribuição dos extensionistas da IPAG de toda a região da Mudes. Então, um trabalho em conjunto, porque é um projeto hoje, um projeto, como eu já mencionei, é um projeto regional e que abrange não só a região de Lages, mas também a região de São Joaquim. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola, engenheiro agrônomo da IPAG em Lages, Ulisses de Arruda Córdova, falando sobre o livro Queijo Artesanal Serrano, Séculos de Travessias de Serras, Mares e Vales. Ulisses, muito obrigado pelas suas informações. Fico à disposição de vocês sempre. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAG.